Queria agradecer a presença de vocês aqui. Falar que tô muito feliz. E mandar um forte abraço também a Bob, lá de Simões Filho. A galera também do nosso fã clube. Tamo junto. Vamos falar de amor? Chora na guitarra. O repertório pra apaixonar. Sorriso só pra mim, e eu te dou o universo em meu olhar. Se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te contar. Sou fã do teu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos teus olhos, sou fã sem medidas, sou teu fã número um, e com você sou fã da vida. Forte abraço, galera aí de Itiúba, Bahia. Alô, Gandulo. SL Oficina Mecânica. A mais top de Dom Velar, Castelo Branco e região. Guarde o teu sorriso só pra mim, e eu te dou o universo em meu olhar. Senti na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te contar. Sou fã do teu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos teus olhos, sou fã sem medidas, sou teu fã número um, e com você sou fã da vida. Quero convencer seu coração, e o meu amor foi feito pra você. Não encontra outra forma pra dizer. Eu sou fã do teu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos teus olhos, sou fã sem medidas, sou teu fã número um, e com você.